maravilhoso é cantar assim, uma canção de amor pra quem desceu do céu em distante além e veio aqui. Ser um amigo a me buscar, ser um irmão a me conduzir, ser um pastor sempre a me levar até subir. Maravilhoso é cantar assim, uma canção de amor pra quem desceu do céu em distante além e veio aqui. Ser um amigo a me buscar, ser um irmão a me conduzir, ser um pastor sempre a me levar até subir. Sussurrar, que realmente não sei amar.